Conheci uma novinha nas redes sociais. Depois de uma semana, já que jantar com meu pai. Se arruma que eu só vou no posto colocar o gás. Ah, tudo bem, qual é o carro que você vem? Tem dois lugares, é vermelhinha. Já sei, é uma Ferrari? Não, é uma motoquinha. Se montar você me ama, se correr é interesseirazinha. Ela montou na motoquinha, empinando a rabetinha. Ela montou na motoquinha, empinando a rabetinha. Ela montou na motoquinha, empinando a rabetinha. Ela montou na motoquinha. Poxa, sabe, Jubeba? Pois é, minha filha. É minha motoquinha aí, é. CG95, né, bicho? Total! Tá sem placa aí, mas foi que eu vim correndo pra cá pra ver. Caiu, eu vou amanhã, eu acho. Conheci uma novinha nas redes sociais. E depois de uma semana, já que jantar com meus pais. Se arruma que eu só vou no posto colocar o gás. Ah, tudo bem, qual é o carro que você vem? É, tem dois lugares, é vermelhinha. Já sei, é uma Ferrari? Não, é uma motoquinha. Se montar você me ama, se correr é interesseirazinha. Ela montou na motoquinha, empinando a rabetinha. Ela montou na motoquinha, empinando a rabetinha. Ela montou na motoquinha, empinando a rabetinha. Ela montou na motoquinha. Sérgio Beba! Bichinha tá arrumadinha, só não tem documento, né? A vaca comeu lá na roça, lá, mas dá pra rodar. O número de contato é 11966887158. É só você ligar e o boneco resolve sua vida. Esse é o rei da cacibinha, meu irmão.